Sou carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Sou carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Vários venenos eu passei pra chegar até aqui. Não desisti, resisti, vivi, vou prosseguir. Pai, meu relato é desse jeito, titulado assim. A carta magna é o começo de uma luta sem fim. Foi assinada a base de suor e sangue. Pago o preço, já alimento a força. Em meio acerto e desacerto, experiência e conduta adquirida com o tempo, sobrevivência e postura. Frente, o sofrimento, sistema quer me testar. Me quer fraco na missão. Me adaptei tipo camaleão, pronto pra reação. Diplomado na rua, graduado na guerra. Seu controle remoto, tá sem pilha comédia. Quem é de fato leal e verdadeiro? Sem peso na consciência, sonho alto no travesseiro. Assim é a face do homem, refletida no espelho. Feito leão, não será prezado pra ninguém. Resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vem da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Sou carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Atrasalado é mato, cresce do nada pra roubar fé. Só que pedra 90, calejado fica de pé. Já são quase 20 anos de corre e é caminhada. Que exército de pobre é? Carta magna, imune à ilusão. Sei que o estado é opressão. Me quer vilão sangrando, outro favelado sem compaixão. Só que não, a cada verso é rima, eu canalizo inspiração pro oprimido se manter vivo. Meu rap segue combativo rumo ao resgate de vida. Desperta inconformismos na mente cativa. Soldado incansável na luta contra a covardia. Que mina minha, sua, nossa rebeldia. Me lidia, meu coração organiza a justiça. Que há muito tempo aqui se faz de cega, pra nós é omissa. A lei que rege essa desigualdade não te assiste. É sem massagem pro Vic, pro hip, pro grafite. Carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Sou carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Minha carta magna foi assinada por Jesus Cristo. Que verteu sangue no madeiro pra salvar excluído. Nosso poder absoluto, opressor desconhece. A nossa luta é por justiça e fé naquele que nos fortalece. Constituído e graduado em prol da vida. Me livra dos tiros, das grades desse sistema homicida. Já que o governo representa a senhoria. Nossa autarquia é quilombola em busca de alforria. Monarquia é opressão, democracia é exclusão. Todo poder ao povo, pois fora dele tudo é ilusão. Rebelião da mente cativa por liberdade. Nem guerra entre os pobres, nem paz entre as classes. Ainda sem terra, sem teto, depois da Copa perdida. O artilheiro do gueto busca revanche na vida. Sou carta magna e habeas corpus no abuso do AI-5. Contra o aval do Estado que invade o barraco pra prender o oprimido. Carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão. Sou carta magna, resisto em prol da causa pelo pobre. No sofrimento graduado entre a vida e a morte. Vim da exclusão, da lama contra a opressão. Sei que os porcos querem meu caixão.